cai a noite e fico só aqui sentado a escrever. Já não sei por onde vou, talvez venha um dia a saber. Vem dizer, vem contar, saber, e comigo ficarás para sempre aqui. Amanhã tudo mudou, voltei ver-te como é. Já não sei porque acabou a noite, aquela que nos fez. Vem dizer, vem contar, saber, e comigo ficará a esconder. Quando a noite quiser, volto a aparecer. Se para amanhã vier, talvez me vá esconder.